reportado pelo localizador desse MAT nível 030. Gente, esquerda 020, descendo 030, limitado pelo localizador, Alfa Charlie. X-Ray Alfa Charlie, reduza para 1709. Reduzindo 1970. Desce a Ratan e informa não está possível, sendo possível, ouvir, ok? Seus holofões 46, livre direita, reporte pista 1028 livre. Ciente, vai livrar a direita, reporta 10 livre, gol 1982, vai livrar via gol. Ciente. 5494. Agora a clareza 55, parte 5, pista 1117, ao 080 para CR 90, Índia Tango, é Planinhan que após 120 milhas vai pro 065. Gente, mantendo a minha escuta e aguarde a autorização, o Gilete Sertão. Alfa Charlie, reduza para aproximação, tráfego precede, 8 milhas à frente, tipo até R72. Receptor Locker, trip 54 no 4. Trip 54 no 4, complete o LS Englite, chame torre 1186. 1864 no 4. Libra 1, pretendo utilizar essa opção. Frente, desça 2000 pés, X-Way Alpha Charlie, autorizado, final LS Englite. Frente, 2000, autorizado LS Englite, Alpha Charlie. Número 2 para cópia. Vai tentar navegar o centro. Baixada travada, guardar uma pista livre. Trip 54 no 4. Sim, de cabeceira deslocada em 1.200 metros. Afirmativo. Sente. Firma o vento, por favor. O vento 100 graus com 0,7 nós, aguardando pista livre. Sente. O F67-2000, seu solo foi os 48, direito 1.21 decimal 9. Direito 1.21 9, cá. No 4, tráfego avistado, livre pouso, pista 1-0, vento 090 graus com 08 nós, cabeceira deslocada em 1.200 metros. Sente da cabeceira deslocada, trip 54 no 4, livre pouso. Pátio 2, ingresse na Kilo, pátio 3 e aguarde para ingressar no pátio 1. Certo, então tá livre, ingresse táxi e Kilo e pátio 3 aguardando para o pátio número 1. Gol 92. Lima, Kilo Zulu, 54 milhas nordeste, eu vi esse radar encerrado, Mateus 70, reporte Conde. Panteiro 70, vai reportar a posição Conde, Lima, Kilo Zulu. Tom. Ufim, mano, Natal 12h40, qual que é o B? Bueno, 68. No 68 PLB, o TAN 3454, táxi autorizado via Juliette, Alfa, reporte para iniciar na Delta, mantendo em escuta. Juliette Alfa vai reportar na Delta, na Cisco, TAN 3454. Reporte para ingresso na Delta, tá 3454. Vai reportar para ingresso na Delta. Tá pronto para o táxi, o Avianca 6311-106 a bordo, 4 horas e 10, Galeão. Avianca 6311, táxi autorizado, dará passagem na nave Tetã, taxia via Juliette como número 1. Eu prosseguirá como número 2. Após, prossegue via Índia Alfa, mantendo a escuta, reporte para ingresso no Delta. Afirmativo, vai Juliette, após Índia Alfa, segue o abordamento. Boa, 700 da Kilo. Ingresse Kilo, pátio 3, e aguarde para ingressar no pátio 1. Kilo, pátio 3, aguardando para o ingresso no pátio 1, bem a 700. Vitor Juliette, controle transmitindo a cega. Fique atento ao sinal luminoso da torre. Passe agora, escuta 18-6. Alfa Vitor Juliette, somente a portadora. Troque para a frequência 18-6, faça uma chamada e fique atento ao sinal luminoso da torre. Somente a portadora. TAN 3454, ingressa táxi foi Delta, e no ponto de espera da Delta, chame torre 1 no decimal meia, tem um ótimo voo para Recife, ajusta no 014. Obrigado, no 014, paciente, TAN 3454, bom dia. É, Cunha Novembro, estou em coordenação com o centro de Recife, aguarde. Sim, vou agilizar o máximo possível a sua cópia, o Eco de 90. Vic Juliette, como recebe a torre de controle? 5x5, senhor. Continua a aproximação, reporte sinal 3 milhas, pista 17, ajuste no 0 no 4, temperatura 3.0, vento 1 no 0 graus com 0.9 nós. Reporte sinal de 3 milhas, pista 17, Alfa Victor Juliette. Sinal de 3 milhas, Alfa Victor Juliette. Pista autorizada, nível 100, uma centena, decorda 17, curva direita, na subida gole, eval após direto conquista. 5577 é transponder, frequência do controle 1.9.35, 2.1.9.6. 5.4.4, antes daquilo agora. 5.4.4, mantenha antes daquilo. É, a gente vai manter o 5.4.4. Quatro, o Edson de Novembro, Salvador, fora da conquista, nível 100, para o solo da 17, curva direita, voa oval, direto conquista, 5.7.7, transforma, 119.65, controle, 118.6, Edson de Novembro, vale a chamada. Correto, direcionamento, está no Pat Gresham para o táxi. Correto, André. Leco 8 de novembro, para o acionamento táxi decolagem, chama agora a torre 1.9.6, o ajuste no 0.1.4, qual é o teu B? 0.6. Gente, chame agora a torre, o Eco de novembro é bom voo. Correto, André, vai, vai, vai. 3.1, ingresse na Delta, no ponto de espera da Delta, chame a torre 1.8.6, o ajuste no 0.1.4, bom voo. Atenção, Avianca 63 no 1. Felipe 5414, ingresse via... Pode prosseguir, via Juliette, Alfa Juliette e Terremoto. Alfa Juliette e Terremoto, Felipe 5414. Alfa Tango, X-Ray Alfa Charlie, qual o pátio? Pode prosseguir via Alfa aqui no Pátio 3. Alfredo Serra Tango na escuta? Só confirmando a localidade, é Ibutirama, Serra Novembro, Índia Tango? T-3454, decola de Salvador, 56, chama o controle, 109.8. 09.8, boa tarde. 454, passa 1180. Bom dia, 3454, contato radar, Serapuca. Sierra, Novembro, Uniforme, Tango, Zé, Serra, Tango, sim, tudo com relação com o setor Recife, aguarde. Serra Tango na escuta? Comandante, informo que o setor Recife nos informou que a sua localidade Serra Novembro, Índia Tango está fechada e está coordenando para ver se o Serra Novembro Uniforme Tango está aberto também para pouso. A sua notificação aqui, o que eu tenho era para o Serra Novembro e Índia Tango. Ainda não tenho nenhuma mudança para o Sierra Novembro Uniforme Tango. Se eu puder estar falando com a companhia ou com a sala em S, nós agradeceríamos. Nós vamos fazer o mesmo, estar falando com a S, para ver se já tem alguma notificação sua para Sierra Novembro Uniforme Tango. E após iniciar a decolagem? Afirmo. Sente, a marcação se encontra logo à sua frente, um pouco mais. Tá certo, tá avançando aqui, iniciando a decolagem. Plano, o setor Recife tem como Serra Novembro e Índia Tango. Então, se não houver um CHG ou uma notificação, então o setor vai autorizar, ok? Eu vou em contato com a Aliança, para ver se já foi feita a notificação. E assim que a gente tiver autorização, a gente coordena com você, o seu 080. Decolador 59, chama o controle, 119.8. 19.8, boa, adianta, 319. É com o Índia Novembro, faça um check no equipamento, a clareza em cidade se encontrou muito baixa, ininteligível. Com de novembro, autorizado o táxi, aponte para ingresso, pista no 7. Alfa Vigilante, autorizado o backtrack, aponte levando pista no 735. Papa Tango, GSR Tango, na escuta? Escuta. Já entrei em contato com a sala IS, o meu já possui sua notificação e irá retransmitir para o nosso sistema. E assim que o seu plano entrar em contato com o centro Recife, nós iremos pagar sua autorização. Mantendo a sua escuta, um pouco mais de paciência, GSR Tango. Salvador, bom dia, Golno 397, cliente da Oscar, autorização de tráfego para Ilhéus. Ilhéus, nível 220. Gente. Dois a princípio, Golno 397, Ilhéus, 220, formação Oscar. Tá com a Oscar, 220, Ilhéus, Golno 397. Pela informação, estamos acionando a Infero para soltar fogos aí para afugentar as aves. Entendi, não foi pronto? Pronto, pronto. A Lima tem cabeceiro 17, o Eco Indy November. Apenas confirmando o Eco Indy November, a informação que o Alfa Vitilha te repassou. Copiou a mensagem? Gente, na sua avaliação, tem condições de decolagem com segurança ou é necessário uma queima de fogos para afugentar as aves? Quando pronto. TAN 3454, chame Recife na frequência 12685, alterno 2545. Meu livre decolagem, pista 17, vento 110 graus com 10 nós. TAN 3454, chame o centro Recife. TAN 3454, chame centro Recife, frequência 1288, alterno 3325. Bom dia. Papapá, Eco Indy November, decola de Salvador 04, chama o controle 119.35. Avaba. 119.35. Avaba, 119.35. Controle Salvador, do Eco Indy November. Eco Indy November, contato radar, suba nível 100, após 2000 pés em rota. November, controle. Controle Salvador, Eco Indy November. Eco Indy November, contato radar, suba a nível 1100, após 2000 pés, em rota Vitória da Conquista. Ciente, após 2000 pés, em rota para a Vitória da Conquista. É com a Guanavada. O Xané 6311, passa a nível 120, chame Centro Recife, frequência 128, decimal 8, alterna 13325. Então, alternando 3325, Avianca 6319. Sim, Avianca 6319, primária 128, decimal 8. Bom voo. 288, obrigado, bom dia. Estamos de metro, Serra Tango, pronto, cobre. Ah. Autorizado, Serra Novembro, uniforme Tango, o Tingo, a nível 080, decolada pistão no 7, com curva à esquerda, subida Momo Albo, após direto, frequência do controle 119.35, transponder 5141, será prestado serviço de informação e alerta pelo Centro Recife, Juliette, Serra Tango. Serra Tango, vou reautorizar o senhor, ok? O Juliette Serra Tango está autorizado, o Tinga, o nível 080, decola da pista 107, curva à esquerda, subida Momo, Albo, após direto o Tinga. Frequência do controle 119.35, a torre 118.612 e o transponder 5141, proteja. Confirme o nível autorizado e o transponder do Juliette Serra Tango. 0514, o nível é o porta. Até 120 milhas. Afirma, após 065, o transponder é o 5141. 5141. Pátio 5, confirme o TOB do Juliette Serra Tango. 05. Acionamento, táxi e decolagem, torre 118, decimal 62, tem um bom voo, Juliette Serra Tango. Fala, é o gol 1983, tá, sítio da Oscar, preocupei a Guarulhos. Gol, confirma o gol 1983? Afirmo. Seria o 360 Guarulhos? Certo. 20 minutos da cota, gol 93. Escuta. Ó, aciona a Tango, livre acionamento, é para táxi. Tá, tá. Lili Tati, reposto para ingresso, picha no 7, Juliette Serra Tango. Tá. Qual seria a autorização do 397? 1 minuto para conta. Para ingresso, Serra Tango. Mantenha a posição, temos uma viatura fazendo uma revisão devido à quantidade de pássaros na lateral da pista. Ah. 1397, pronto, cópia. Pronto, cópia, 397. 1397, autorizado, ele é o nível 220, decola da pista 1-0, deslocada 1 no 1.200 metros, com curva à direita, subida da El, Leda, após direto Ilhéus. Frequência do controle 119.35, transponda 5150. Recebe Ilhéus em 220, decola da 1-0, deslocada 1.200 metros, curva à direita da El, Leda, após Leda, direto Ilhéus. 19.35 é o controle, 5150, transponda, voo 1397. Afirmo 5150, portão 03, chame pronto para pushback e assinamento, gol no 397. Camarão, 397. Gol no 983, pronto, cópia. Acerto. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Whisky 50. Decola da pista 1-0, deslocada 1 no 1.200 metros, com curva à direita. Subida da El, transição de NER. Sequência do controle, 119.35, transponda 5151. Ciente, gol 983, está autorizado para Guarulhos no 360, via Upper Whisky 50. Vai decolar da 1-0, com 1.200 metros iniciais disponíveis, com curva à direita, o perfil da Dael Diné. 1935 é o controle, 5151 é o transponder para o gol 983. Correto, ponto 04, chame pronto para o pushback e acionamento, gol 1983. Ciente, esse transponder é em homenagem ao presidente? Macau 08, prossiga. Eu tenho contato com o centro, área 240, não sei se tudo é bom. Quero confiar em vestido, até que tem informação ontem. Vou na prova do NDB. Alagoinhas, e agora de paradecida em coordenação, vou entrar em contato com o Recife. Alagoinhas, está da prova da Alagoinhas, o passageiro 8. 3896, dá presente, servita 366, definitivamente 060. Inicialmente 060, servita 366, muito obrigado, 3396. Cal 08, desça nível 100. Salvador, PAN 3602. PAN 3602, ponto seguro 300, aguarde cópia. Aguarda 3600. Salvador, voo 397, pushback, acionamento, gate 3. 397, ponto 03, autorizado, chame pronto para o táxi. Vai para o táxi, no 397. Salve, Salvador. Quem me chamando? Salve? Chame a torre 1 no 8.62 para acionamento. Temos livre decolagem, pista 17, vento 110 graus com 09 nós, direto a Tango. Firmo, na escuta. Autorizado ponto seguro, nível 300, via Upper Whisky 50. Decola da pista 10, deslocada 1.200 metros com curva à direita, subida da El, transição de NER. Frequência do controle 119.35, transponda 5153. Gente, autorizado no 300 para Porto Seguro de Upper Whisky 50, decola da 10.200 metros. Primeira curva à direita da El de NER, controle 119.35, transponda 5153. Correto, portão 05, chame pronto para pushback, acionamento tantra.